Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. É uma alegria estar aqui hoje. Não tenho muita disponibilidade durante o ano, só no período mesmo das férias. E estamos tendo essa oportunidade, sempre em julho, retornar a esta casa que nos acolhe tão fraternalmente. Para nesta noite falarmos do poder das palavras. Já refletiram que nossas palavras têm poder? De alguns meios nós aprendemos muitas coisas, algumas são crenças apenas, mas outras ideias que se têm em torno da palavra é algo real. Tem sentido, sim, algumas ideias que as pessoas têm sobre palavras. E é sobre isso que nós vamos estar discorrendo nesta noite, buscando alguns conhecimentos que talvez vocês já conheçam, trazendo outros e tentando mostrar que tudo aquilo que nós falamos e até o que nós não falamos tem uma capacidade de influenciar a vida. Tem um poder sobre a nossa vida, sobre a vida do próximo. E talvez possamos, ao aprender esse poder que as palavras têm, poder conduzir a nossa evolução de uma forma melhor, mais direcionada, para objetivos maiores, conquistando mais força, para que a gente possa aprender mais sobre a vida e assimilar mais de tanto conhecimento que existe. Então nós vamos, para iniciar o nosso estudo, relembrar um episódio que é narrado no livro de Atos dos Apóstolos, de os filhos de Seva. Seva era um dos chefes dos sacerdotes judeus, e os filhos dele, ao todo sete, já tinham ouvido falar das pregações de Jesus e das curas que Jesus realizava. Já tinham ouvido falar que os discípulos de Jesus eram capazes de espantar espíritos malignos que tomavam o corpo das pessoas. Usando uma fórmula clássica, em nome de Jesus, nós determinamos que você saia dessa pessoa ou que essa pessoa se cure. E esses homens, então, eles tentavam usar essa fórmula que os discípulos de Jesus usavam. Mas aconteceu com eles algo que não era esperado, porque era algo que eles não imaginavam que ia acontecer. Numa certa ocasião, eles foram atender um jovem que estava tomado por um espírito perturbador, e eles tentaram usar essa frase: em nome de Jesus, nós determinamos que você saia do corpo desse rapaz. E aquele espírito, tomando o corpo daquele jovem, ele começou a bater nos filhos de Seva. Eram sete homens adultos. Quem já viu um espírito incorporado numa pessoa em desequilíbrio e já tentou contê-la, sabe que eles têm uma força descomunal. Mesmo porque, quando a gente toca num caso desse, você coloca a mão fisicamente, eles como que exaurem a sua energia. Então, esses sete homens acabaram sendo dominados por aquele espírito que estava incorporado no rapaz. E bateu neles, e foi tão violenta a reação do espírito que ele arrancou as roupas dos filhos de Seva, e eles saíram lá apavorados, nus da casa. Então, o espírito, antes de falar, de fazer isso com eles, ele disse o seguinte: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Porque eles, ao dizerem em nome de Jesus, eles falavam assim também: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, a quem Paulo ensina, eu ordeno que saia do corpo do rapaz. Por isso que o Espírito respondeu dessa forma: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Paulo é o apóstolo Paulo. Então o que acontecia? O Espírito estava dizendo claramente para eles que essas palavras na boca deles não tinham qualquer significado. Porque dizer simplesmente o nome de Jesus ou o nome de Paulo não tinha influência sobre o Espírito. Por isso que eles não conseguiram dominar. Mas nós temos um outro episódio muito interessante com o próprio uso do nome de Jesus, que também está no livro de Atos, que foi quando Paulo visitou a cidade de Filipos e ele ensinando o Evangelho, pregando ali a Boa Nova para os filipenses, ele observou que uma pitonisa, como eram conhecidas as mulheres, que eram médiuns, e que geralmente elas aceitavam assim várias crenças, elas acreditavam que na verdade era uma divindade que inspirava aquelas ideias que vinham de adivinhação que elas faziam. Então todo mundo que tinha interesses assim bem comuns iam perguntar a elas, né, se iam receber herança, se iam conseguir mais dinheiro, se iam casar, aquelas coisas que hoje as pessoas até fazem quando conhecem pela primeira vez um médium, querem saber coisas assim, são curiosidades. E aí então essa pitonisa, essa médium, ela era explorada pelos senhores dela, porque ela era uma serva, ela era uma propriedade de senhores. Eles é que cobravam pelas adivinhações que ela fazia exercendo essa mediunidade desequilibrada. Então, ela começou a seguir Paulo, e onde ele ia, ela ficava gritando: recebam esse homem, ele vem em nome do Deus Altíssimo. E aquilo, num certo momento, incomodou Paulo, porque ele deve ter refletido que aquela maneira do Espírito falar através dela, exaltando a pessoa de Paulo, poderia ser uma artimanha daquele Espírito para ele ganhar alguma vantagem, porque Paulo ia curar muitas pessoas. As pessoas associando a pessoa de Paulo com a pitonisa poderia trazer a ela algum prestígio. Então Paulo percebeu que aquela exaltação da pessoa dele ali era alguma coisa que não era muito boa. Então ele se dirigiu à médium e ao espírito e ordenou que o espírito saísse dela. E foi o que aconteceu. Paulo disse: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Então você veja, em dois momentos diferentes, usando o nome de Jesus, tem efeitos diferentes. Então aqui a gente já começa a perceber que o poder da palavra em si não está puramente na palavra. O poder da palavra, ele tem que traduzir algo que vem da pessoa. O poder da palavra está relacionado, de uma certa forma, com as crenças, os valores, a posição espiritual daquele que utiliza a palavra. Então, para conquistar esse poder da palavra, não basta a gente pensar que elas vão ser usadas como fórmulas, como por muito tempo se acreditou e até hoje se acredita, que determinadas palavras são mágicas, que elas têm um poder sobre as pessoas. Na verdade, a palavra ela vai ser um veículo que vai expressar, que vai traduzir o poder que está irradiando do pensamento daquele que fala. Então, só falar simplesmente, vamos dizer, da boca para fora, não vai ter influência na vida de ninguém. Não vai ter um resultado imediato na vida de ninguém. Mas falar carregado de emoção, carregado de crença, de fé, de confiança, mas, sobretudo, de uma autoridade moral para usar a palavra, isso terá sim uma influência muito grande. Isso poderá determinar muitas coisas. Mas antes de a gente desenvolver melhor esse aspecto desse poder, vamos dizer, espiritual daquilo que nós falamos, nós temos que lembrar algumas informações importantes que é sobre a nossa evolução. Nós, na doutrina espírita, nós admitimos que nós estamos aqui na Terra para evoluir. Nós concordamos com a ciência de que estamos evoluindo biologicamente, porque o nosso corpo vem há centenas de milhares de anos se transformando até isso que ele é hoje, e ele continuará na sua evolução, como a ciência descreve. E admitimos também, com base naquilo que os Espíritos ensinaram, que nós evoluímos espiritualmente. E a nossa capacidade de comunicação, como sendo um atributo nosso, também está em evolução. Nós também estamos evoluindo. E a nossa comunicação, ao evoluir, ela está também possibilitando a evolução do nosso pensamento. É fundamental para evoluirmos e adquirirmos cada vez mais uma capacidade mental maior, desenvolvermos também uma linguagem cada vez mais refinada, cada vez mais sofisticada. Tanto é que há centenas de milhares de anos atrás, quando o homem era ainda um ser bem primitivo, essa imagem ela é meramente simbólica, porque a evolução humana não se deu exatamente dessa forma. Por uma questão de tempo, nós não entramos nesse aspecto hoje. Mas temos a ideia, então, que o homem vem evoluindo biologicamente, mas a capacidade de falar não esteve sempre presente na nossa espécie. Houve um período que nós começamos a aprender a falar, quando já éramos humanos e nós ainda não falávamos como falamos hoje. Falávamos, na verdade, sons, grunhidos, articulávamos certas expressões muito curtas, mas não existia essa comunicação rápida como nós temos hoje. Hoje, pela palavra, nós somos capazes, por exemplo, de descrever toda uma situação para alguém que não a presenciou. Somos capazes de relatar um fato e aquela pessoa que ouve criar mentalmente a representação daquela situação. Mas nesse início da nossa evolução, nós não éramos assim. Nós éramos quase animais. Éramos seres muito limitados e nós tínhamos uma limitação de comunicação muito grande. E nós sofremos, isso com base nas informações que André Luiz traz num livro muito importante chamado Evolução em Dois Mundos, nós sofremos inúmeras adaptações no mundo espiritual para aprender a falar. Todos sabem que nós temos um corpo espiritual. Esse corpo espiritual é a matriz, é a base do nosso corpo físico. Lá no mundo espiritual, nós sofremos modificações nessa região que compreende os órgãos aqui da fala, para que pudéssemos, ao reencarnar, desenvolver no nosso corpo físico a capacidade de falar. Por isso que, dentre todos os animais no planeta, os únicos que conseguem falar como nós falamos somos nós. Os outros animais têm suas formas de comunicação, inclusive pelo som, mas nenhum se iguala à nossa comunicação tão complexa. E essa comunicação tão desenvolvida que nós adquirimos, ela teve um papel fundamental. Por quê? Nessa época primitiva, nós não falávamos, ou melhor, nós não pensávamos continuamente. Nós tínhamos aquilo que era o pensamento fragmentário. Tínhamos lampejos de ideias, de pensamentos e períodos de nenhuma atividade mental, como hoje os animais têm. Eles não pensam continuamente como nós pensamos. Hoje, essa capacidade de pensar continuamente que nós temos, ela é decorrência dessa grande capacidade de comunicação que nós desenvolvemos. Por isso que eu disse, então, que evoluir a comunicação é uma forma de evolução também do nosso pensamento, da nossa capacidade de compreender. Por isso que nós devemos ter uma atenção com essa nossa habilidade de se comunicar. Nós temos que prestar atenção se comunicamos bem as nossas ideias e aprimorar esse processo. E comunicação a gente se desenvolve como? Ouvindo quem se comunica bem e exercitando através de leitura para que a nossa linguagem também se aprimore. Se nós quisermos evoluir mentalmente, uma capacidade cognitiva maior, uma maior capacidade de entender o universo que nós habitamos, nós temos que desenvolver também a nossa capacidade de comunicação. Ela é fundamental. Porque à medida que nós desenvolvermos essa capacidade de comunicação, nós vamos conseguir evoluir cada vez mais. E vamos perceber a influência tremenda que nós temos no mundo que nós vivemos. O quanto nós estamos determinando de situações no futuro em decorrência das nossas palavras. Por exemplo, hoje nós temos centenas de lares no mundo todo, centenas de milhares e milhões de lares que estão formando não indivíduos para o progresso, mas estão formando indivíduos para serem espíritos atrasados. Sabe como? Através de certas formas de comunicação que os pais estabelecem com os filhos. Existem famílias que criticam tanto, censuram tanto os seus filhos, sempre apontando os seus defeitos, nunca reconhecendo o valor, nunca transmitindo carinho através das palavras, negando tanto estímulo às crianças e aos jovens, que eles vão crescer pessoas limitadas. Se não existir outros fatores que os ajude a desbloquear a sua vida, eles podem sentir profundamente atrasados, porque os pais, ao se comunicarem com os filhos, transmitem valores, transmitem ideias e transmitem, sobretudo, confiança nos filhos. Pais que estimulam positivamente pela comunicação os seus filhos, que os incentivam, que reconhecem ali os seus valores, as suas virtudes, estão educando filhos para se tornarem seguros, para se tornarem aptos a desenvolver a sua vida de forma satisfatória. Enquanto que pais que são excessivamente críticos, que são excessivamente censores de tudo que os filhos fazem, sempre tirando deles ali a possibilidade de aprendizado com seus erros, acabam muitas vezes criando pessoas totalmente travadas e bloqueadas. Então você veja, é um poder que nós exercemos e nós não percebemos. Isso é o nosso próximo tema, então, ou a nossa próxima abordagem, que é o efeito das nossas palavras em nossas relações. A qualidade de vida que nós temos depende muito do que nós estamos comunicando com as pessoas. Palavras de amor, de carinho, palavras de estímulo, palavras de afeto, elas reforçam os nossos vínculos positivos com as pessoas. Cria uma aproximação, uma confiança, cria um estímulo em que as pessoas passam a nos desejar na sua presença. Enquanto que palavras rudes, palavras agressivas, criam um distanciamento e uma censura das pessoas a partir de nós. Então a qualidade dos nossos relacionamentos é profundamente influenciada por aquilo que nós falamos. Quando a gente fala a palavra de afeto, de carinho, não quer dizer que a gente vai ficar falando de forma melosa com as pessoas, ou que a gente vai ficar fingindo elogios para elas. Mas é nós tratarmos as pessoas com naturalidade, com respeito, com a suavidade, com a tranquilidade que as pessoas esperam, como nós também esperamos. Então as palavras, elas têm um poder profundo nos nossos relacionamentos. Há casais que não encontram a paz dentro do lar, não encontram a paz na sua união, porque não tem palavras de carinho, porque nunca tem palavras de estímulos, porque nunca tem palavras de reconhecimento de qualidades que o outro tem. Não se elogiam. Normalmente, nessa época aqui, que está todo mundo muito saturado, muito sobrecarregado, todo mundo submetido a muitas cobranças, nós temos uma tendência de chegar no lar e descarregar toda a nossa revolta contida durante o dia. Ou a insatisfação da nossa vida. As nossas frustrações, aquilo que nós não conseguimos realizar, nós acabamos descontando justamente nas pessoas que nós mais gostamos. E isso vai amargurando essa pessoa, vai distanciando essa pessoa da nossa vida. Então, palavra tem ou não tem poder na nossa vida? Palavra pode ou não pode determinar o nosso futuro? Pode. As palavras, elas têm um poder muito grande de criar situações favoráveis ou negativas para todos nós. Por isso que é importante, e falaremos logo mais sobre isso, aprender e refletir sobre as nossas palavras e aprender a dominá-las, aprender a cuidar dessas palavras. Então, a impressão que criamos nos outros é isso que nós fazemos com as palavras rudes que nós pronunciamos ou com as palavras de amizade, as palavras de estímulo que nós endereçamos às pessoas. Agora, as palavras que nós pronunciamos, elas têm uma influência sobre nós mesmos. De tanto afirmar que nós somos infelizes, nós acabamos acreditando que somos infelizes. De tanto lamentar da vida, de tanto falar que a vida é difícil, nós passamos a acreditar que a vida é difícil. Porque é um mecanismo interno que nós temos de dar mais credibilidade àquilo que nós afirmamos. De reconhecer melhor, de entender que as coisas são como são, de acordo com aquilo que nós falamos. No fundo, a gente não acha a vida tão ruim assim. Porque nós temos familiares que amamos, temos aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, nós temos amigos, nós temos oportunidades inúmeras boas. No fundo, no fundo, a gente não acredita tanto que a vida é tão ruim assim. Porque nós somos capazes de reconhecer coisas boas na vida. Mas se a gente só afirma as negativas, só fala das coisas que estão difíceis e não reconhecemos as coisas que estão fáceis, que são boas na vida, nós não reconhecemos a nossa vida boa. Por exemplo, quem hoje agradeceu a Deus a possibilidade de nós estarmos aqui livremente reunidos para trocar essas ideias? Quem está refletindo ou refletiu neste dia dessa tranquilidade que nós podemos de nos reunir e ter a nossa fé? Hoje no mundo há inúmeros lugares em que as pessoas são perseguidas por religião, por uma crença que difere da maioria. Eles não têm direito de se reunirem. O fazem de forma secreta, o fazem de forma clandestina. Ter liberdade de consciência e adotar a filosofia, a religião que nós quisermos, é uma dádiva no mundo onde há tanto impedimento para isso. Então pense, afirmar que nós somos felizes por termos essa liberdade é algo grandioso num mundo onde há tantas pessoas que não têm liberdade. E se formos levantar aqui o número de situações positivas que nós temos na vida, elas vão superar em número todas as dificuldades que nós levantarmos. E quando nós formos espírito superior, mais evoluído, nós vamos mudar o nosso critério daquilo que era difícil aqui. Nós vamos falar que as coisas difíceis que nós enfrentamos, na verdade, foram benefícios que nós recebemos. Porque nós sabemos que nós só aprendemos quando a coisa meio que nos empurra. Quando tudo é muito fácil, quando não há dificuldade, nós paramos de aprender. Nós paramos de nos desenvolver. Nós só aprendemos porque somos estimulados pelos desafios da vida. Por isso que, como espíritos superiores, nós vamos reconhecer que hoje as dificuldades que enfrentamos, elas são, na verdade, favores dos céus. São, na verdade, benefícios que nós recebemos. Porque é isso que está forjando o nosso caráter. É isso que está formando a nossa personalidade. É isso que é a experiência que nós estamos vivendo e que está nos transformando. Nós somos o que somos hoje por todas as experiências que nós já vivemos. E as que nos melhor fizeram no que somos hoje não foram as experiências mais fáceis. Foram as desafiadoras. Foram aquelas que nos puseram em movimento, que nos fizeram conquistar qualidades, conquistar atributos e que nos faz hoje o que nós somos. Então, nós temos que bendizer a vida sempre, porque daí ela vai ser sempre bendita. A vida vai ser sempre repleta de situações positivas. Porque tudo depende sempre de que ponto de vista você está analisando. E se você afirmar que a sua vida é abençoada, que a sua vida é bendita, que a sua vida é com oportunidades maravilhosas, e passa a acreditar nisso, ela se torna isso. Você passa a pensar na sua vida dentro desse padrão. Vem um obstáculo, você não vai pensar que aquilo é artimanhas de um inimigo. Você vai pensar, não, é uma possibilidade de desenvolver a minha capacidade. É a possibilidade de desenvolver a minha força interior, porque todos nós temos. Força interior para evoluir, para o melhor, todos nós temos. Isso é algo que nos é dado pela criação divina. A capacidade de superar. É algo que está dentro de nós, faz parte do ingrediente que forma o espírito. É a capacidade de evoluir, de se transformar, de crescer, de vencer, de ser melhor. Nós temos isso dentro de nós. É que às vezes a gente não descobre, leva muito tempo. Nós às vezes nos perdemos durante a vida em tantas ilusões, em tantas ideias, que nós acabamos não reconhecendo isso. Mas todo o espírito tem a força para evoluir. Todo o espírito tem o potencial de se tornar melhor. É isso que a espiritualidade nos ensina desde o século XIX, a partir de inúmeras comunicações. Porque quando eles nos dizem que nós temos como desenvolver a capacidade de perdoar, é porque nós temos. Quando eles nos dizem que nós temos a capacidade de vencer obstáculos, é porque nós temos. Quando eles nos disseram e nos dizem até hoje que nós somos seres capazes de nos tornar melhores, é porque nós somos. É que nós não acreditamos nessa ideia. De tanto afirmar que nós somos, muitas vezes, excessivamente inferiores, de que nós somos destinados a errar sempre. E isso se traduz, por exemplo, numa expressão popular que todo mundo conhece. Aquela que diz que pau que nasce torto, morre torto. Conhecem isso? Né? Se o galho de uma árvore é entortado enquanto ela está crescendo e ela vai engrossar ali o seu caule, ele vai ficar naquilo. Mas nós não somos pau, nós somos espírito em evolução. A madeira, sim, uma vez que adquiriu aquela forma, não vai mudar. Mas nós não somos madeira, nós somos espírito em evolução. Então nós temos potencial de mudar. Mas é muito mais cômodo afirmar que nós não somos capazes de mudar. É muito mais cômodo a gente dizer que a vida está difícil. É mais cômodo a gente ficar repetindo as velhas expressões que nos colocam para baixo. Mas se nós mudarmos o nosso modo de acreditar e enxergar a vida e passar a afirmar com mais fé, com mais convicção, as coisas boas que nós temos, o nosso mundo muda. Não quer dizer que a gente vai sair por aí falando para as pessoas, ah, minha vida é maravilhosa. Mas antes de lamentar algo ruim que aconteceu, reconheçamos algo bom que nós já temos. E nós vamos ver que nós não temos motivo tanto para reclamar. E há espíritos que, mesmo em provas dificílimas, que para nós seriam insuportáveis hoje, talvez no futuro tenhamos que passar por elas, mas não é nosso momento ainda, eles não enxergam da forma como nós analisamos a vida deles. Existem inúmeras pessoas que estão, às vezes, debilitadas por longos anos, estão, às vezes, deitadas numa cama de hospital, abandonada pela família, estão vivendo à custa de aparelhos, e eles são capazes de sentir felizes com a vida que têm. São capazes de reconhecer que eles têm uma vida boa. Porque é um espírito que já descobriu que não adianta ficar falando daquela limitação, daquele sofrimento. Ao dizer isso, eu me recordo de uma reportagem que mostrou um homem já adulto, que desde criança ele acabou sendo abandonado pela família num hospital aqui de São Paulo, e ele passou a viver com um respirador automático, que mantém a vida dele, porque ele, a musculatura da caixa torácica dele não permite ele respirar sozinho. E ele pinta quadros com a boca, porque ele não tem movimentos na mão, ele mexe no computador também com o dispositivo com a boca, e ele se sente feliz. É que é um espírito que já reconheceu que não ia adiantar ficar lamentando esse quadro, que para nós parece que é um bloqueio na evolução, mas ele, nessa condição, está evoluindo tremendamente, sobretudo porque reconheceu que ele precisa abençoar as coisas boas que ele tem. Então, ele é um grande exemplo disso. Nós temos que abençoar a vida que nós temos, que nós temos que reconhecer as coisas boas que nós possuímos. E a nossa vida passa a ser melhor. Então, as palavras, elas têm um poder, um efeito sobre nós mesmos muito grande. Ela tem um poder sobre a nossa vida. E vamos dizer também que a palavra... Ah, isso que o André Luiz nos diz no livro Sinal Verde. Você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto se subordinará àquelas que pronuncie. Essa frase, quando eu a li pela primeira vez, eu fiquei assim maravilhado, porque até então nunca tinha pensado nisso. Porque tudo que nós pensamos e não falamos para ninguém fica neste plano aqui dos encarnados restrito a nós. Agora, no nosso plano espiritual, no contato que nós temos com o mundo espiritual, o que nós pensamos extrapola o nosso mundo interior e alcança outros seres. Por isso que pensar continuamente sobre alguma coisa cria uma atração de espíritos afins com aquela ideia. E aí eles passam a nos estimular mentalmente. O espírito, para chegar e nos estimular, não precisa nem vir perto da gente. Nós recebemos mentalmente estímulos que vêm de seres que nem estão próximos a nós, que eles podem estar em outras partes do globo. Porque em torno da Terra há uma dinâmica de pensamentos tremenda. É uma troca de energias, de forças. Se nós pudéssemos ver, nós ficaríamos espantados com a transmissão de ideias, de pensamentos nesses fluidos que envolvem o globo e que são transmitidos. E todos nós somos aparelhos emissores e receptores dessas ondas mentais, como rádios. Só que diferente de um rádio que sintoniza uma estação por vez, ou dependendo do aparelho, pega interferência de duas ou três, nós somos capazes de pegar a sintonia de inúmeros pensamentos. Por isso que nós temos que treinar a nossa capacidade de pensar e se concentrar naquilo que a gente fala que é o pensamento elevado. Virtude, aquilo que é belo, aquilo que é nobre, aquilo que é harmonizador, aquilo que é pacificador, aquilo que desenvolve a nossa inteligência. Nós temos que concentrar o nosso pensamento nisso, porque aquilo que nós pensamos tem esse poder de se ligar a tudo isso. Mas graças a Deus, nós estamos encarnados. E estar encarnado é uma bênção tão grande, porque nós, quando estamos encarnados, tudo isso está de uma certa forma bloqueado. Nós podemos ser menos nós mesmos e podemos encenar um papel quando estamos encarnados, que é de tentar ser melhor, que é de tentar sintonizar mais com o bem, de ter bloqueadas muitas lembranças difíceis do passado, de não receber de modo muito direto toda essa influência mental que existe no planeta. Então nós temos mais liberdade para aprender e acertar mais. É como se nós estivéssemos numa grande terapia quando estamos encarnados, em que podemos exercitar um padrão de comportamento só. Porque quando nós estamos desencarnados, nós nos revelamos na nossa totalidade. E aí as influências são muito mais poderosas sobre a nossa vida. Então estar encarnado é uma bênção muito grande, é uma oportunidade maravilhosa de educar a mente. Por isso que nós temos que aprender, começando pelos pensamentos, cultivar aquilo que se chama de pensamento elevado. E as palavras, elas devem ser pensadas antes de ser ditas. Elas devem ser refletidas. Porque a partir do momento que eu solto a palavra, ela já não é mais minha, ela é do mundo. Ela passa a influenciar, como vimos até agora, as pessoas ao nosso redor. Elas passam a criar estímulos na pessoa que nos ouve e uma reação contra nós. Por isso que temos que pensar na palavra. Por isso que temos que dominar as palavras, porque a partir do momento que nós as pronunciamos, elas é que nos dominam. Porque as pessoas passam a nos reconhecer por aquilo que nós falamos. As pessoas reagem por aquilo que nós falamos. Nós recebemos de volta aquilo que nós estamos emitindo às pessoas. Então, a importância que nós temos que dar a esse ato de refletir sobre as nossas palavras. É algo que, se nós aprendermos, ou pelo menos exercitarmos mais em nossa vida, nós vamos ver que a nossa vida vai ter um ganho significativo. Tem pessoas que elas causam distúrbio o tempo todo no seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional, às vezes até na casa espírita. Por quê? Às vezes fala demais, fala coisas indevidas, coisas irrefletidas. Fala coisas que ferem os outros sem maior reflexão. E ela vai estar subordinada às consequências disso tudo. Então é algo que devemos pensar, que devemos procurar meditar com bastante atenção. E o efeito das palavras sobre nós mesmos, em nossas afirmações, reforçamos as nossas disposições interiores. Era aquilo que eu já falei, de que quando nós afirmamos que a vida está muito difícil, nós estamos reforçando a nossa visão pessimista sobre a vida. Quando eu afirmo que eu sou incapaz de fazer alguma coisa, eu estou confirmando para mim mesmo que eu sou incapaz. Nós não somos sujeitos às opiniões das pessoas. A gente está empolgado para fazer alguma coisa. Aí vem alguém e nos diz: ah, isso aí é muito difícil, nem tenta porque você vai fracassar. A gente já se sente ali meio que abalado porque alguém vem e fala aquilo. Quando a gente fala desacreditando de nós mesmos, nós já estamos reconhecendo que não temos muita possibilidade de mudança. Por isso que aquela tendência que nós temos de falar, eu sou muito inferior, eu sou incapaz disso, é algo que nós temos que cortar do nosso vocabulário. Porque isso tem um poder de nos impedir a nossa evolução. Ou de desacreditar na vida, né? A gente hoje tem tantos exemplos negativos no mundo e a gente fica repetindo, principalmente para as crianças e para os jovens, esse mundo não tem mais jeito, parece que está tudo perdido, seria bom que acabasse tudo e começasse de novo. Gente, para quem está começando a vida agora, uma criança, um adolescente, ouvindo as suas referências, pais, avós, professores, tios, amigos da família, ouvir dizendo que tudo está tão difícil, que tudo nada vai melhorar, que estímulos eles podem ter para acreditar num futuro melhor? Então nós temos que tirar isso do nosso vocabulário, de que as coisas estão difíceis, que as coisas são impossíveis, que está tudo perdido. Não está tudo perdido. Nós já tivemos no planeta 5 ondas de extinção em massa da vida. Nenhuma delas extinguiu a vida no planeta. Nós já tivemos o homem detonando dispositivos nucleares, arrasando cidades. As armas nucleares, quando eu era criança, nos noticiários dizia que elas tinham poder para destruir o mundo 10, 20 vezes. E eu, na minha lógica infantil, ficava pensando, para que destruir tantas vezes? Uma vez só? Mas nós conseguimos vencer isso. O mundo não foi destruído por armas nucleares. Nós vamos enfrentar problemas pelas ações do homem? Certamente, porque também fazemos parte dessas ações, porque somos homens. Mas a força que garante a vida aqui na Terra é muito mais poderosa. O determinismo para que a vida triunfe nesse planeta é muito mais poderoso. E a nossa espécie, antes de destruir o planeta, ela vai ser detida se o caminho for esse. Os espíritos que possam perturbar esse progresso que nós temos que realizar, eles serão transferidos daqui. Tudo irá acontecer no tempo certo. Então nós não podemos ficar afirmando que o mundo não tem mais jeito. Na verdade, tudo que está acontecendo está dentro dos planos divinos. O que nós temos que ter é mais confiança na vida e fazer o melhor no nosso dia a dia, porque é isso que vai garantir o mundo melhor. É cada pessoa fazendo a sua parte. Porque pode não mudar o mundo como um todo, mas muda a vida daqueles que o cercam e muda a sua própria vida. E o torna apto a habitar esse mundo do futuro, que nós estamos nesse processo de transformação para chegar nele. Então nós não podemos desacreditar na vida e nem ficar afirmando que está tudo difícil. Na verdade, está tudo nas melhores condições para vencermos. Está tudo da melhor forma para a humanidade vencer os seus obstáculos. Se nós não vencemos ainda, é porque não aprendemos as lições que esses obstáculos têm a nos ensinar. Porque dificuldade, ela permanece na vida do indivíduo enquanto ele tem o que aprender com aquela dificuldade. Por isso que ao receber uma situação difícil na vida, ao invés de se revoltar e ficar perguntando, meu Deus, por que isso comigo, se eu sou tão bom? Por que comigo, se eu sempre fiz o bem? Por que comigo, se eu sou uma pessoa que tenho fé? Ao invés de fazer essas perguntas, perguntar a Deus, Senhor, o que eu tenho que aprender com essa experiência? O que ela tem a me revelar sobre a minha vida, sobre o mundo que eu vivo? O que ela tem a contribuir no meu crescimento espiritual? Essa é a forma positiva de a gente encarar a vida e os obstáculos que ela tem. E aí nós vamos ver que as nossas palavras, expressando a nossa fé, a nossa confiança na vida, expressando a nossa certeza de que o mundo caminha para o melhor, elas vão nos trazer essa situação, esse bem-estar, essa confiança na vida. Não é auto-ilusão isso. É um fato que nós vamos, no futuro, constatar e ter mais certezas ainda. E aí, então, nós podemos começar a falar das palavras nas criações mentais. O André Luiz, ele desenvolve isso no livro Obreiros da Vida Interna, trazendo o comentário de um espírito benfeitor, que ele disse o seguinte: toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. O que nós falamos, representando o que nós realmente queremos da vida, desencadeia essa força de estranho e vigoroso poder, essa capacidade de influenciar para acontecer aquilo que nós estamos falando. Então nós temos que ter essa atenção, porque muitas vezes nós estamos falando de uma pessoa com o coração repleto de mágoas pelo que ela falou. Essas palavras têm o poder de desencadear situações negativas sobre a vida desse indivíduo? Tem, desde que ele seja receptivo. Desde que ele esteja nessa mesma onda de mágoa, de ressentimento, de desejo de vingança que nós temos. Então, quando a gente percebe que nós estamos com o nosso sentimento doentio em relação a alguma situação, por exemplo, com raiva de alguém, de uma situação, não falemos sobre aquilo. Porque quando nós falamos com essa carga desse sentimento, desejando mal para aquelas pessoas, isso acontece. E infeliz daquele que usar desse conhecimento de forma intencional. Sabendo que as nossas palavras carregadas de uma emoção negativa têm esse poder de desencadear algo negativo sobre a vida do outro, fazer isso pensando em se vingar. Isso é o que perdeu o homem durante muitos séculos em várias escolas iniciáticas. Quando ele adentrou esse conhecimento mais sutil, mais profundo das leis espirituais, e ele passou a usá-las de forma a se vingar, a planejar a doença na vida dos outros, isso criou consequências para muitas existências. Então, nós que estamos tentando evoluir e nos elevar, nós precisamos usar esse conhecimento para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, percebemos que estamos com a emoção doentia, estamos com raiva de alguém, não falemos daquilo. Não emitamos uma condenação sobre ninguém. Nos nossos dias está muito fácil fazer isso. Porque as pessoas estão errando muito, porque está todo mundo sobre muitas provas, muitos testes, e aí nós ficamos com raiva de tudo. Daquele que causou a situação tal, daquele que criou o desastre tal, daquele que provocou um outro problema aqui e ali, e nós falamos carregados de emoções negativas. Nós estamos desencadeando essas forças todas. Então, se não for para abençoar, para edificar, para melhorar a compreensão, que não emitamos a opinião. Vamos esperar essa emoção doentia passar, para depois a gente externar o nosso pensamento. E conhecer mais a fundo a situação, porque às vezes aquele que nós queremos condenar tanto como causador do mal, é uma vítima do mal também. É uma vítima da ignorância daqueles que criaram situações difíceis ali. Então que tenhamos mais compaixão ao nos referirmos às pessoas, quaisquer que sejam seus erros. Tenhamos mais brandura no coração. Tenhamos mais caridade ao nos referirmos aos erros alheios, aquilo que as pessoas fizeram contra nós. Tenhamos aquele espírito de compaixão pelo erro, pelo deslize do outro. E aí vamos avançando aqui nas nossas reflexões. Então, como nós fazemos para educar a nossa palavra? Nós temos algumas ideias que nos ajudam a melhorar a nossa comunicação. Primeira coisa, pensar se o que nós estamos falando é falado no momento apropriado. Quase tudo pode ser dito em algum momento da vida. Mas na maioria das vezes nós falamos coisas impróprias, porque não era o momento. Quer ver uma cena clássica? É na hora da refeição, a família reunida, o que é algo muito difícil hoje em dia. As pessoas, ao invés de se confraternizar e aproveitar aquele momento de união, o que faz? Começa a trazer uma notícia ruim daqui, um problema dali, a censura na conduta do filho, o marido reclama do alimento, a mulher reclama da ausência do marido, porque ele tem que trabalhar 16 horas por dia. E aí, aquele momento que deveria ser de união, de confraternização, de uma troca fluídica profunda, porque quando estamos reunidos e estamos harmonizados, fazemos isso também em família, nós acabamos perturbando com uma conversação negativa. Falar do que o filho fez de brigar na escola, precisa ser falado? Precisa. Mas tem um momento para isso. Falar de que as coisas estão difíceis no escritório, tem um momento para isso. Reclamar que está faltando coisa em casa, também tem um momento. Quer ver um momento que também os casais erram muito? É ir discutir problemas da vida quando estão para ir dormir. ou quando estão no seu momento mais ali próximos, em que os dois estão sozinhos e poderiam estar ali trocando carinho, trocando afeto, ternura, aí começa a trazer, despejar um monte de reclamação um sobre o outro. Que relacionamento sobrevive a isso? Dificilmente. Então nós temos que escolher o momento apropriado para falar de cada coisa. Temos que também, ó, verificar se o que nós falamos contém a verdade. Não a nossa verdade pessoal. As coisas como realmente são. Em muitas ocasiões nós tendemos a puxar as coisas um pouco para o nosso lado para nos favorecer. Omitindo detalhes de uma situação quando nós contamos essa situação para alguém. Acrescentando alguma coisa. Nós temos que ser sempre fiéis àquilo que realmente foi. Muitas pessoas, quando relatam alguma coisa, elas tendem a acrescentar a sua interpretação do fato. E isso distorce a compreensão do outro. Então, quando falar, pensar, estou traduzindo realmente as coisas como aconteceram ou estou mudando a situação? Tem gente que faz isso intencionalmente, às vezes, para se eximir da responsabilidade de alguma situação, não é? Que poderia acarretar a pessoa algum prejuízo. E aí não conta toda a verdade. Então nós temos que pensar isso. Quando vamos falar as coisas, falar aquilo que realmente é. Temos que também pensar se é falado com afeição. Falar com afeição é ter o respeito pelo outro. É ter afeto, é reconhecer a sua humanidade. A condição que ele tem de filho de Deus, como nós também somos. E temos que também falar para trazer benefício. Para ajudar o outro a compreender, a melhorar a sua vida, a modificar algo que precisa mudar. Mas se é algo desnecessário, e muitas coisas nós falamos, elas não são necessárias e são perturbadoras. E se é falado com a mente plena, com amor e bondade. É difícil, né? Falar que é pleno de amor e bondade, mas se a gente conseguir pelo menos os quatro primeiros, a gente já está muito bem aí nesse processo de educar a palavra. E ainda temos que trazer uma recomendação do Espírito Emmanuel. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia afugentando a confiança, nem áspera ou contundente quebrando a simpatia. Não é falando mole, falando como se fala com bebê, com todo mundo, que a gente vai estar usando bem a palavra. Mas falar espontaneamente, tranquilamente, mas sem aquela contundência, aquela forma, às vezes, agressiva de falar. A forma impositiva, ameaçadora. Tem pessoas que nem percebem que fazem isso no seu dia a dia. E, na verdade, sempre põe as pessoas com precaução em relação a ela, porque acham que ela está sempre ali disposta a uma briga, a uma confusão. Então, nós temos que pensar se não agredimos as pessoas com as palavras também. Mas no momento que temos que falar com firmeza, que façamos, mas com carinho. Porque há momentos que nós temos que dizer sim, sim, não, não, como manda o Evangelho. Tem momentos que a gente tem que falar, olha, isso aqui está errado. Mas nós não vamos falar isso aqui está errado com agressão, com condenação. Nós vamos falar como o pai amoroso fala com seus filhos, como a mãe amorosa adverte os seus filhos, com firmeza, mas com ternura, com certeza do que está falando, dizendo a realidade, mas com carinho, para que não ofenda, que não agrida o outro. E que, para que nunca esqueçamos o nosso mestre inesquecível, médico de nossas almas, vamos então ver o que ele falou sobre a palavra. Quando os fariseus estavam muito preocupados com a pureza ritual dos alimentos, porque eles observaram que naquele tumulto, naquelas caminhadas, nem sempre os discípulos tinham condição de lavar as mãos. E aí recriminaram. Os seus discípulos não seguem a recomendação da lei que diz que tem que tornar puras as mãos para tocar no alimento, para ingeri-lo. E aí Jesus deu aquela lição inesquecível que até hoje nos inspira então a educar a nossa palavra. Que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Porque as nossas palavras têm todo esse poder sobre as nossas vidas. Então que Jesus, nosso grande mestre, o amigo, médico de nossas almas, possa nos inspirar, possamos buscar em seus ensinamentos essa inspiração para aprimorarmos a nossa comunicação, tornarmos ela uma força poderosa na nossa evolução. Muito obrigado.